5974 está autorizado para Guarulhos, via Pesulo 10, Tabaté, nível 340, saída da Euler da Motiva, decola da pista 28, após a decolagem mantenha proa 2500 pés e após curva à esquerda. Aciona 5425, controle 119.8. Autorizado para Guarulhos. Guarulhos nível 340, Aparecido 10, decola da pista 28, no perfil da Helder da Motiva, com curva esquerda após 2500. Transponder 5425, controle 198, Rio 5974. Rio 5974, correto, Matrão. A chama. Na escuta da torre? 5001, portal 09 está autorizado, sem ataque. Azul 4980, chame centro Recife 2685. 2685, após a decolagem, mantém para o outro 2510, após cumprir o perfil da saída Aron, com primeira curva à direita. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 190 graus, 09 norte. Gente, livre decolagem da pista 28, então confirmando a decola, mantém a proa até 2500 pés após a direita Aron. 6224, pronto, cópia? Prossiga. Oceania 6224, autorizado para Aracaju, rota conforme plano de voo, nível 190, saída Aron, após DCT Aracaju. Decolada pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés e após curva à direita. Aciona 5421, controle 119.8. Tá? Tá. Decolada 28, mantendo a proa até 2500 e após curva à direita. Aciona 5421, no controle 119.8, Oceania 6224. Oceania 6224, cotejamento está correto, chama pronto. Chamará. 09973, para o táxi, 2 a bordo, 3 horas e 10 automobilhas, Fernando Guarulhos. 09973, autorizado táxi, parte 3, quilo, alfa, até o ponto de parada 28, quando lá a torre, 198, decimal 95, quem negar, 014. Táxi 3, quilo e alfa, no ponto de parada, chama 2895, geral 9973. Táxi azul 4959, para posicionar. Azul 4959, aguarde. Geral 9973. Você sigla? Após decolagem, cobre o perfil da saída, curva esquerda após 700 pés ou mantém a proa até 2.500? Irá manter a proa até 2.500 após curva esquerda na saída da Euler Motiva. Mantém a proa até 2.500 pés, curva esquerda após na da Euler Motiva. Será o 996. Reverso da Via Arão para o 330. Via Arão para o 330-3305. Vítor decimal 95, QNH 104. Azul 4959, livre push no pátio 3, chama táxi. Livre push, chama táxi 4959. Grau 9973, após a decolagem, mantém proa até 2.500 pés, após o perfil da saída da EL. Autorizado ingresso, decolagem, ficha 28, vento 200 graus, 069. Ajuste altímetro na 094. Autorizado alinhar e decolar da 28, vai manter a proa até 2.500 pés, após curva esquerda, no perfil da EL, lei da morte, federal 9973. Fax Azul 4959, 62, 4 horas, Aracaju. Quatro, nove, cinco, nove. Seguindo o Embraer da Azul, está autorizado o táxi via pátio 3, Kilo Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 198 decimal 95, QNH 1014. Ele está seguindo o Embraer da companhia, vai pela Kilo Alfa, ponto de espera 2895, quase 95. Federal 9973, decolado aos 34, mantém PO até 2500 pés, sendo controle Salvador na frequência 119.80. Mantém PO até 2500 pés, vai chamar controle 119.8, boa noite. Federal 9973, contato radar, suba via aéreo para o nível 360. É cruzando 277, vai voar no perfil da Dael, Leda. Federal 9973, no perfil da Dael, Leda Monte. Via Dael para o 360. Via Dael, 360, subindo, Federal. Dois, dois, dois, dois, Pontista não deu não, passando direto. Poxa? Estamos alternando o Salvador lá, Pontista não deu pra pousar não, tava muito ruim. Ah, tá ok. Cruzado no DF, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 4. Reportar estabilizado na 2F, obrigado, senhor. Pode manter a prode da Elcio, será o 9973? Rio da Elcio, autorizado. Ok, autoriza prode da Elcio, pode manter? Prode da Elcio, via da Elcio, autorizado. Azul 5001, autorizado ingresso, decolagem pista 28. Após decolagem, mantém para o outro a 2500 pés. Na minha escura, aguardando para 6. Pés livre, aliás, decolagem pista 28, mas é a segunda dos 500 pés. 5001. Recife 2685. 2685, 3305, boa noite. Pode. Na minha 224, está autorizado, chama táxi. Paulo Rio, 5972, no Fax 3, posição 7, para o posto de funcionamento. Rio 5972, no Fax 3, está autorizado, chama táxi. Está para táxi, 5972. Federal 9973, sobe livre da restrição nível 3, média. Livre da restrição, subindo ao 360, Federal 9973. 3224, interceptou o localizador, te avisou para a visão. O 324 chama a torre 1895. 295, boa noite. Fazer um passarinho do 2224, está interceptou, está estabilizado no ILS. Passarinho do 2224, boa noite. Tráfego avistado. Ajuste altímetro 1095, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 099. Gente, livre pouso, passarinho. No decolado aos 39, mantém proa até 2500 pés, chame controle Salvador, chame controle na frequência 119, decimal 80. Mantendo a proa até 2500, decimal 8. Boa. Ei, Salvador, boa noite, azul 4959, ponte espera da 28. Azul 4959, mantém o ponto espera da 28. Mantém o ponto espera, 4959. Via da El para o 340, pode curvar então? Está liberando os 2.500. Negativo, o 5001. Passaredo? 200 graus, 109, passaredo 2224. Graus, passaredo. Olá, o táxi, eu chamo 224, com 107 a bordo. Chame 224, confirme o seu autonomia alternativa? 4959, pode alinhar e manter, senhorita? Afirma, o 4959 autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali mantém, 4959. QNH no 0 no 5. Aqui no direto de 2895, obrigado, aumento 2.25. Pista próxima esquerda, chame controle só na frequência 121, decimal 10, antes de ingressar na taxa em alfa. Você vai levar na próxima 121. É, 1, 2, 1 no decimal 0 e vai livrar na alfa. Você vai livrar na próxima esquerda e vai manter a posição negativa ingresso na taxa em alfa. Passaria 2224. Vai livrar na delta, passaria e vai manter a posição. Livrando a pista, passaria 2224. Ativo, livrando o passaria. Azul 4959 após a decolagem, mantém proa até 2500 pés. 4959, manter a proa até 2500. Está autorizado o táxi, reporte para ingresso na taxi e quilo. Autorizado, reporte para ingresso na quilo, 5922. Paulo, passarinho do livro principal. Passarinho 2224, mantém a posição na taxi e delta. Mantendo na delta, passarinho. Baixo pista 28, vento 190 graus, 099. Livre decolagem, 4959. 5974 para o pushback da semana. Viu 5974, aguarde. Aguarde. Kilo 5972. Rio 5972, seguindo o Airbus da Avianca, está autorizado Kilo Alfa até o ponto de parada 28, quando lá turno 198 decimal 95, quem negar no 0 no 5. Seguindo autorizado, seguindo a aeronave da Avianca, Kilo Alfa até o ponto de parada 28, 118.95, 10 no 5, Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, Azul 49, sem palavra. 4959, contato radar, subanível 140, direto Coral. Subindo para 140, direto Coral. Prossiga. Chamada de pushback, Azul. Estou com a aeronave para ingressar no Pátio 3, após ser autorizado. Sim, obrigado. Bom dia, bem? Não, a sonia está de folga hoje. L2224, após a passagem do Bang da Rio, está autorizado Alfa Kilo Pat 3, a posição é a 2 Romeu. Alfa Kilo Pat 3, 2 Romeu, passaria. American 230, stand by to call. Salvador Bocha, né, 624, pronto, pode ser da 22. Meia-dois-dois-quatro, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 2, 10 graus, 089. Após decolar, não tem para o até 2510 e após o frio na saída Aron. Ok, vai manter para o até 2500, frio Aron após. Vai iniciar a decolagem, a chanel 62-24 da pista 28. E 5001 no chame sempre para Recife, frequência 1251. Recife, manda agora. Nove, nove, meia, zero. Prepara a saída da EL, número 2 para a cópia. Da EL, número 2. 960. Vazou, o Rio estava aguardando o tráfego da Sereno. Rio 5974 está autorizado, chama a tarde. Vai chamar. American 230, where did you go aqui? American 230, ready to copy. American 230, cleared to Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20 after accordion flight plan route. Flight level 360. Momo depart Nini transition. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Nini, November Echo, November India, Mike. Runway 28 after departure, maintain heading until 2,500 feet. After turning right. Squawk 5-4-3-4, Salvador departure 119.8. 2-2-8-5-9-7-2. Xarão 6224, via Aron, sobe a nível 190. Aron 190. Marca 230, Scope 5434. Marca 230, readback correct, see comment for pushback and setup. Channel 6224, perseguição de operação na proa 50, aguardando a proa de Aracaju. 050, valendo Aracaju, 762. Atualizado, decolagem aqui, 28-095, 5962. O 5972 decolado ao 51, mantém para o até 2500 pés e sob controle Salvador na frequência 119.80. Gente, proa, mantém a proa até 2500 após pés curva à esquerda, controle 19.85973, tenha uma boa noite, senhor. Boa noite. 974 está autorizado, táxi, PAT 3, quilo, alfa, até o ponto esperado 28, quando lá torre, 198.95, quem negar, 1.0.4. Digo táxi, PAT 3, quilo, alfa, para o ponto esperado 28, quando lá, com a torre, 198.95, 1.014, 974. 972. Afirmativo, voando da EL, 5972. 14, via da EL. Via da EL, 5972. Não copie. Via da EL, 5972. Copiado. É. 723, via o pit, desça para 2.3, 1.0.4. Autorizado 400 para o galeão, conforme a nota do plano. Decolta 28, 2500 pés, curva esquerda, vida da EL, Leda e Rumi. 5435 no transporte, 119.8, será atento às restrições da EL. Voo 9960. Voo 9960, o cotejamento está correto, chama pronto no portão 4. Chama na Gol. Controle 5972 atualizado 340, sem restrições. Sub você as instruções saída da EL? Sem restrições da EL. Tá, é 224 autorizado, Conde. Conde, né, 224. Zero zero, acena identificação, autorizado via CARI para 2003, ajuste no 0-4. Via CARI. Solicitado o X-Ray, após a posição CARI, vai voar 3-3. Salvador Ground, boa noite, setup 2512, deve. Go ahead. Airport 2512, if possible, with light runway 104 departure, and to find out which departure you have pressed. Salvador, Airport 2512. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, ou boa noite, 68, informação alfa, cruza 260. 868, via CARI, desce para 4000 pés, ajuste 1014. Com 972, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, 5972. Alinhar e manter cabeceira 28, Rio 5974. 200 degree, 11 knot. 190 com final, o azul 49 no braço. Autorizado. 90 com final no braço. Para a altura da nossa saída. Então, nós não chegou o seu plano ainda e não temos como prever se quando o plano chegar e mais próximo o vento tiver para a pista 1-0, nós podemos tentar coordenar. Obrigada, então. E aí, qual é a saída que nos vão dar? confirme a rota? Por Gabit Aron, Gabit Upper Zulu 44. Sete, via Cari, desce para o 060, ajuste no 014. Via Cari, desautorizado ao 060, ajuste no 014, aqui para o 5974, decolado 01, mantém pro outro a 2500 pés, chame controle de Salvador na frequência 119, decimal 80, vovô a todos. Mantém pro até 2500, chamado controle 1998, Rio 5974, boa noite, obrigado. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar, suba via Dael para nível 340. Via Dael para o 340, iniciando curva à esquerda no momento então. Fecha. Sete 9972, você vai descer via Cari para o nível 080. Você está com o Embraer à sua frente, 190, reduza para 250. Eu chamei a 6224, chamei agora Aracaju, frequência 203, serviço radar encerrado. 203, obrigado. Azul 4959, chamei agora Ilhéus 201, serviço radar encerrado. Ilhéus 723, autorizado ILS, ajuste na 015. Autorizado ILS 015, controle Rio 5974, solicita proa de Leda. Rio 5974, via Bela. Ciente, via Rio. Controle Salvador, uma boa noite, 3192, 3142, 3142, 3142, 3142. 3152, via Cari, desce, mantém o nível 100 e reduza para 250 nós. Mike X-Ray Quebec, prossiga. Mike X-Ray Quebec se encontra no gate número 5, solicita autorização de rebote para a remota 14 do Pátio 1. Via da Elfa. Ray Quebec. 098, via Cari para o nível 120. Informação aos senhores na escuta do controle, aproveitando a grande quantidade de aeronaves. Operação na 28, por gentileza, cumpram todas as restrições de chegada e de saída, principalmente no setor sul de Salvador. Ouviu o paciente, senhor. Em especial as aeronaves da TAM e da Gol, a saída da EL. O SMS dos senhores foi reportado hoje que não tem a restrição do nível 100. Na medida do possível a gente enfatiza, mas não é obrigação do solo. E conforme a fraseologia de saída e chegada, o via assegura que seja cumprido. Por isso que eu estou me reportando a essa grande quantidade de aeronaves agora na escuta. A restrição em vigor é o nível 100 até 30 milhas de Salvador, porque vai cruzar com a chegada que o senhor está realizando, a qual as chegadas descem até 120, somente na pista 28. Prima direção de estado do vento. 210 graus, 09 nós no momento. Paciente, são dois. Voo no 723. 27 do Rio. Rio, sobe a 340, chame Recife 251. Ao 340, chame Recife 251. O Gol 868 desce para 2 mil pés, número 3, autorizado em S. 2 mil pés na rede de velocidade, o Gol 868. O Azul 4107 desce para 3 mil. Descendo para 3.000, ajustado no 04, Rio 4107. O 9972, livre da restrição Itaú, desce para 4.000. 4.000, com a 9972, livre da restrição. 3.152, livre da restrição Itaú, desce para 5.000. 3.152, desce 5.000, pé, Rutan 3.158. 1098, confirme a solicitação. Informação, o procedimento pode ser feito a transmissão na 362 ou necessariamente iríamos até o Zambio? Você quer fazer o X-Ray? Seria mais conveniente para o controle. A gente está com o procedimento e uso o Zulu. Abençoa 3600. 3600 chama a 3.1895. 095 não haverá saída da onda no momento, desce sem restrições a 060. Bono 723, no solo 1-0, ao liberar pista, me controle só na frequência 1-2-1, decimal 1-0, antes de ingressar na taxa foi alfa. Não, o senhor vai levar então na Taxway Charlie e chame o solo antes de ingressar na Taxway Alpha, o Gol 1723. E antes de ingressar na Alpha, 3600, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, eu ajustei o altímetro 10 no 4. O vento para cheque, 210 graus, 069. Cheque, 3600. Na escuta da torre? Escuta, ah, sim, minha pista tá molhada? Tá molhada, mas chuva agora. Grátis. Só 3600 com sua informação da aeronave que pode pousar na sua frente? Acima, ciente, obrigado, amigo. O voo, o só 3600 continua a aproximação, aguardando a pista ali. Tá na sua escuta. Posição prevista 08, estou com a aeronave efetuando o push no seu topo do pátio. .3600, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 079, ajuste de altímetro 10 no 4. Sim, pouso 28, vento 3600. Número 1 para 2 milhas da cabeceira. Altera. Azul 4107, reduza para 200. Reduzida para 209, azul 4107. Polo 868, estabilizando ele, LS Zulu, cabeceira 28. 868, chama a torre 1-9895. 1-9-5-4. O azul 4107, reduza para 1-7-0-9, tráfego da rua só à frente, 545 milhas. Reduzindo para 1-7-0-9, azul 4107. 1868, tráfego ao estado, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no momento 1094. Aguarda, vamos no 868. Autorizado por 228, vento 200 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, voo 3600 na escuta. American 220, approved taxi to the holding point runway 28 via apron 1, apron 3 until the taxiway Kilo after Alpha at the holding point to runway 28, tower 118-95-QNH-1014. Alpha 1, Alpha 3, Kilo Alpha for holding point 28, 118-95, American 230. Está 3600 na escuta da Torre? Mantido. Fala agora 1-2-1-0. Perdão. Está 3600 na escuta? 2-1-0, fala. 1-2-1-0, 1-2-1-0. Mantenha a posição na presente. Mantenha, passa pro sol. E chame o solo agora, 1-2-1-0. O mesmo está tendo contato com você, não está conseguindo. Só mantenha. 4107, chama a torre 1-9-8-9-5. Torre 1-9-8-9-5, 2-4-1-0. 3152, isso é para 2000 pés. Autorizado NS, reduza para 2-1-0. Reduzido, essa 2000, autorizado NS. Não vou reportar estável, César, 3152. 07, número 2, para pouso, pista 28. Veto para cheque 190 graus, 210 graus, 089. Ajuste de momento 10 no 4, tráfego já listado, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, ajuste no 0 no 4, azul 4107. Luna 723, autorizado, Pátio 1, no portão 08. Ruta 3600, após a passagem do Boeing da Gol, que irá prosseguir para o portão 08, ingresso Juliette para o portão 02. Avisou, após a passagem, Juliette 02, 3600. Uno 868, no solo azul 18, olha o garapim sendo controle só na frequência 1-2-1-10-1-0 antes de ingressar na TAC foi alfa. Primeiro na Delta mantém a posição, chame solo 1-2-1-10-1-0. É, tipo, 1-8-8. Salvador, 1-8-8, decorando na Delta. 202, 10 graus, 109, ajuste altímetro 0 no 4. Autorizado pouso, pista 28, azul 4107. 2. 972, chame a torre 1-9-8-9-5. É Salvador, boa noite, pro 9972. O 9972 chamou a torre? Eu matei, estabilizado, empotário visual. O 9972, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista 28, ajuste no momento 10 no 4. É, chegou, 9972. dia, 060, voo no 098. 098 PSG para 2000 autorizado, LS é está estabilizado. Dia 2000, chamando estabilizado, voo no 098. Firmo, Alfa, reporte antes do taxi de LED. Ativa Alfa, reporte antes do taxi de LED, 868. Então 07 no solo 20, libere na primeira esquerda, na delta mantenha a posição, chame o controle só na frequência 21 decimal 10. Primeira esquerda mantém 2110, azul 4107. O 98 autorizado, o DS é forte estabilizado. Fala estável, voo no 098. 3152, chame a torre, frequência 108 decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho. Veja a posição do 9972. Autorizado, Alfa, Kilo, a posição é 3, Romeu no Pat 3. Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, Pat 3, azul 4107. Gol no 868, autorizado, Juliette, portão 1. Juliette, 868. Se tiver essa identificação autorizada via CARI, doença para 2000 pés, ajuste no 095. Mantenha a chegada, temos saída no setor. Salvador, boa noite, Andrezão 52, baixar a travada sal. Número 52, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua a aproximação, 3152. 9972, no solo 22, ao livrar a pista na delta, sendo controlado na frequência no 21, decimal 1, 0. 7, semana 121, poderia confirmar a frequência de sal? 1211. 211, certo. Aproa 040. Vento 200 graus 089, assistir altímetro no 0 no 4. Autorizado, 3152. 97. Boa noite.